É o complexo do Largo da Batalha. Atalaia e titioca, igrejinha vira grota, o bagulho é de verdade. Mãe, eu tô no telecine. Mãe, eu tô no telecine. Mano, eu tô no telecine. Mano, eu tô no telecine. Usando blusa de time. Blusa de time, blusa de time. Blusa de blusa de blusa de time. Compramos todas as peças da loja. Eles ficaram só olhando a vitrine. Mano, não treme, palminho escona. E desaparece tipo Houdini. Prós e contras da vida do crime. Elas querendo rentar tipo anime. Realizando macro, ele sempre mini. Quero ficar gordo, foda-se o regime. Quero minha gangue de blusa de time. Tipo o Scarface, nós vivemos um filme onde prevalecemos porque nós temos pulso firme. Sempre feroz, vendo igual posh. Mano, minha vida é uma Lamborghini. Eu sempre procuro o lugar mais calmo da festa. O lugar que eu fico é o lugar mais caro da festa. A fé me defende, mano, minha fé não se testa. Tô ficando rico de uma maneira honesta. Eu sei que a maioria desse jogo não presta. Eu sei que a maioria do jogo me detesta. Enemies colocam uma mira na minha testa. Porque eu não tenho rimado, tenho dado palestra. Barcelona, onde Paris Saint-Germain. Sexta-feira no baile só tem moleque talibã. Tem uma coleção de peça cara exclusiva. Autógrafo do Zeke, do Adilho na minha camisa. Bruce é de time, Bruce é de time. Tamo de Kennedy, short, dry fit da Nike. As patricinhas que olha esse mole da like. Essa é a moda entre os menor do crime. Bruce é de time, Bruce é de time. Bruce é de brusa de brusa de time. Compramos todas as peças da loja. Eles ficaram só olhando a vitrine. Mano, não treme, palma e os cano. Desaparece tipo Houdini. E contras da vida do crime. Elas querendo rentar tipo anime. Pretos fazendo gin e brancos fazendo média. Sabe que o problema é quando eu chego na festa. Eu não sou famoso, eu dou um tiro na sua testa. Mas ainda caminho em ruas de chão de terra. Tu sempre teve grana, sempre foi mais fácil. Mas vai ficar puto se o cordão for cravejado. Vai querer as putas que eu tenho do meu lado. Vai por olho gordo se meu traje for mais caro. Sobre a minha carreira, sua opinião não presta. Meu filho crescendo, meu mano, eu tô cheio de pressa. Muita gente chata calculando minhas metas. Tô sem paciência, atrás de grana e grana certa. Esse mesmo, meu mano, eu não bati as minhas metas. Mano, eu vim de baixo, mesmo assim eles invejam. Com meus inimigos eu resolvo na conversa. Pente sempre cheio e eles falando merda. Eles me sondando, eu não tô ligando. Eu tô trabalhando e vivendo do meu sonho. Enquanto eu tô cantando, meus amigos traficando. De brusa de time em favela de comando. Foda-se o sistema, eles não somam nos meus planos. Se eu tiver no palco eu quero ver geral pulando. Querem minha alma, negociem com os anjos. Verdadeiro trap, os fake tão se assustando. Blusa de time, eu sou camisa 10 e faixa. Não sei se é de luta ou de capitão. É que a importância do pai pro time tá na proporção do tanto que perdeu de irmão. Eu vi uns cara morrendo de boa uns anos atrás por umas fitas que uns anos depois é pra nós ia virar lixo. É a crise de um partido questionável pra caralho. Os efeitos dessa porra te irrita. A mim irrita mais pensar que os mano da minha área escolheram lutar por uma blusa à vida. E quem propaganda e incentiva esse karma que nos roda é vocês mesmo. E das manifestações é os cabeças e vai pro colo do pai. Quando os nossos tá morrendo chega a arrepiar. Ó, ó, para o rap hour que nós vamos revidar ou rebobinar a fita até a parte que nós era livre, drible, finta mais que medo e fit. Oliver Kahn nem alemão, nenhum parava o bonde. A morte brinca com a gente de pique pega e a vida de esconde, esconde.